Glória a Deus, vamos meditar na palavra de Deus. O ministro dispenseiro dos mistérios de Deus, amém? Que os homens nos considerem como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiro que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará a luz e as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá de Deus o louvor. Glória a Deus. Levante a Bíblia para o céu. Deus amado, Deus querido, estamos aqui como dispenseiros da tua palavra. Nos ajuda, Pai, se sentimos inferiores aos nossos irmãos e irmãs. Nos dê força, dê graça à tua igreja. Ajuda os dispenseiros da sã doutrina, que vive ela e anda nela, e obedece os seus mandamentos. Fala conosco, em nome de Jesus. Pode se assentar e bater palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios que os homens me considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos seus mistérios de Deus. Paulo era um dos ministros de Cristo, a qual ele falou no meio dos apóstolos que não era digno nem de ser apóstolo de Jesus. Ele não era merecedor, irmão. Ele se humilhava, mas era um homem estudado aos pés de Gamaliel, um homem sábio, um homem que tinha as escrituras na cabeça, mas ainda não tinha no coração. Mas quando Jesus teve um encontro com ele, em Damasco, Deus mudou a história de Paulo, converteu o teu coração verdadeiramente para um evangelho puro, para um evangelho sem mácula, para um evangelho sincero, irmãos. Glória a Deus. E ele virou dispenseiro dos mistérios de Deus. Homem que tinha intimidade com Deus. Homem que buscava Deus, que era muito perseguido na tua época, por pregar Jesus, que estava vivo, por pregar as doutrinas, a coluna doutrinária de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, foi um dos homens que estabeleceu a doutrina de Deus, ensinando os Gálatas, ensinando Coríntios, Filipenses, os irmãos, irmão da Ásia, instruindo na doutrina, no modo de viver, de andar, de agir, irmão. Glória a Deus. Ele era dispenseiro dos mistérios de Deus. Glória a Deus. Além disso, requer-nos dispenseiro a cada um se acha fiel. Que os dispenseiros de Deus, que está preparado, dispenseiro é próprio para fazer a vontade de Deus. É dispenseiro da vontade de Deus. Deus fala que se ache fiel. A igreja que vai morar no céu tem que ser fiel a Deus. A igreja que é fiel, irmão, a nós temos que ser fiel a Deus. Em tudo que nós vivemos, temos que ser fiel até a morte, a Bíblia diz em Apocalipse, para nós herdar a vida eterna. Temos que renunciar aos prazeres do mundo, à vontade do mundo, negar nós mesmos, negar a nossa vontade, negar o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa altivez, e olhar para o autor e o consumador da nossa fé, igreja. Temos que ser dispenseiro fiel. Tem muitos que falam que é dispenseiro, mas andam igual o mundo, vivem igual o mundo. Você não é dispenseiro de Deus. Você não quer renunciar esse pecado, essa prostituição, esse mundanismo, isso que te afasta de Deus, essa televisão, essas imagens da besta, esse culto filmado. Você diz que é dispenseiro, mas não renuncia o mundo. Você está sendo infiel com Deus. Deus fala para cada um se ache fiel. A igreja pura, a igreja sem mácula, sem mancha, uma igreja que se humilha na presença de Deus. Nós não somos perfeita, igreja, mas olhamos para a perfeição que é Cristo. Às vezes podemos errar, falhar, mas temos que se humilhar igual Davi fez. Temos que olhar para Cristo, temos que obedecer a tua doutrina. A doutrina não é do missionário Emerson Nunes, a doutrina é de Deus, a doutrina é do Espírito de Deus, essa doutrina é do céu, igreja de Deus. É Deus que estabeleceu essa doutrina para nós ser dispenseiro de Deus. Nós temos que ser fiel. E Paulo fala que ele não se julga, e tampouco julga as pessoas, porque Deus há de julgar cada um. Deus há de trazer, a luz há de trazer as coisas ocultas, irmãos. As coisas que o homem não está vendo, o pastor não está vendo, mas Jesus está vendo tudo. A Bíblia diz que Jesus tem um olho como chama de fogo. A Bíblia diz que Jesus não dorme, não tosqueneja. Glória a Deus. E a luz vai trazer tudo aquilo que está em oculto, em trevas. Manifestará o desígnio dos corações dos homens. Deus conhece a igreja. Deus conhece o homem. Não adianta você falar que ama a doutrina e não obedece. Deus conhece o teu coração. É tempo de se arrepender, igreja, e se converter ao verdadeiro evangelho. Porque não adianta você estar numa igreja de doutrina e você não obedece à palavra de Deus. Temos que meditar nas escrituras sagradas. Precisamos se aprofundar nela. É ela que tem palavras de vida eterna. Jesus pregou um sermão duro, irmãos. Ele trouxe uma palavra dura para os discípulos. E os discípulos, alguns deixaram Jesus. Aí Pedro foi questionar Jesus e falou: Jesus, essa palavra está dura. Os discípulos estão indo embora. A multidão, alguns estão indo embora. E Jesus falou: se quiser, vai com ele, Pedro. Porque a minha palavra eu não mudo, o meu evangelho eu não mudo. E Pedro falou: para onde eu irei, Senhor? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Essa doutrina de Deus, essa palavra, ela cura a ferida. A doutrina não é para te machucar, para te ferir. É para te sarar. Já viu quando você está muito doente, às vezes tem que tomar aquela Bezetacil, aquela injeção mais forte? Essa é a doutrina de Deus. Quando nós é guiado pelo Espírito, pregamos no Espírito, a doutrina de Deus não machuca as almas, a doutrina de Deus sara as almas, traz o arrependimento verdadeiro às almas. Glória a Deus. E Deus fala, Paulo fala, guiado pelo Espírito de Deus, qual também, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Paulo, ele ensinava, ele doutrinava a igreja, mas ele falou, nada julgueis antes de tempo. Porque Paulo sabe, irmão, Paulo sabia que o verdadeiro juiz, legislador da igreja, quem é o legislador da igreja? Jesus. Ele veio como cordeiro, sofreu, morreu, levou chicote, crucificaram ele, padeceu por amor da igreja. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, homem de dor. Mas agora, quando ele voltar, ele não vai voltar mais crucificado. Quando ele voltar como juiz, ele não vai voltar mais com coroa de espinho, não. Ele voltará cheio de poder e glória. Ele virá num cavalo branco junto com teus anjos. E na tua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá cheio de glória, irmão, cheio de poder. Aonde todo joelho vai se dobrar diante dele. Pode ser espírita, pode ser macumbeiro, pode ser feiticeiro, pode ser católico, pode ser quem for, pode ser o presidente da república, pode ser o homem mais rico do mundo, vai se dobrar diante do nosso Deus. Todos os homens, todas as mulheres vão se dobrar diante dele. E confessará que Ele é Senhor. Mas infelizmente nem todos vão para o céu, irmão. Infelizmente, o prazer nosso é que todos alcancem a salvação. Porque o prazer de Deus é salvar as almas. Ele não quer que nenhum se perca. Mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Mas depende muito de nós, irmãos e irmãs, de renunciar, ouvintes. O mundo, a porta continua estreita, o caminho continua apertado para ir para o céu, irmão. Largue essas igrejas mundanas, essas igrejas que não têm doutrina, e corra para as igrejas primitivas, doutrina divina, que você vai ser renovado por Deus. E ser agraciado pelo poder do Espírito de Deus. Deus está te chamando nesta última hora para a requisição da salvação, irmão. E quando ele voltar, ele será como juiz, irmão. Ele vai dar o galardão segundo as suas obras, suas atitudes. Mas ele vai vir para julgar aqueles que foram contra a tua palavra. Aqueles que não obedeceram a tua palavra, a igreja não, irmão. A igreja vai entrar no gozo do seu Senhor. A igreja vai se alegrar na presença de Deus. Porque lá no céu não vai ter mais tristeza. Lá no céu não terá mais morte. Lá no céu não terá mais angústia. Lá não terá mais sofrimento, não, irmãos. Lá será só gozo eterno. Lá será só alegria. Glória a Deus. Tu não terá mais doença, não, não. Tu não terá mais enfermidade, não. Tudo passa. E Deus fala, tudo se fez novo. Vai ser um novo céu, uma nova terra. Tu terá o corpo glorificado igual de anjo, igual o corpo do nosso Senhor Jesus, um corpo glorificado nós teremos, e beberemos da água da vida, igreja, glória a Deus. Mas aqueles que estão com as coisas ocultas, com as coisas escondidas, Deus vai trazer à tona, aquilo que está em trevas, aquilo que está em oculto, irmão, Deus vai trazer à tona. E Jesus vai mostrar as suas obras. As que estão fazendo oculta, as coisas ocultas. que se veste bem, mas não obedece à doutrina, né, irmãos? E Deus fala que manifestará o desígnio dos corações. Quem conhece os corações? Só Deus, irmão. É só Deus que conhece os corações, irmão. Ele fala que vai manifestar o desígnio dos corações, aquilo que está em oculto. O desígnio do coração do homem. Por isso Davi falou, guardei tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Devemos guardar a palavra, irmão. Às vezes nós é afrontado, mas nós temos que guardar a palavra. Nós temos que perdoar aqueles que nos afrontam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos injuriam. É tão difícil, né, irmãos? Mas devemos perdoar, irmãos. Deus deu um novo mandamento. Não odiar aqueles que te odeiam, mas abençoar eles. Bem dizer ele, amar eles. Glória a Deus, porque você, se tiver ódio, também vai ficar aqui. Se você não amar o teu parente que te afronta, você vai ficar também. Tem um dia, uma irmã que saiu daqui, desta igreja, falou que odiava a sogra dela. Irmão, você não tem, irmã, você não tem o Espírito Santo, porque aquele que tem o Espírito Santo, tudo suporta, tudo crê. Glória a Deus! Oraia, sébia da baias. Imagine Jesus, igreja, chamar ele de demônio, cuspiram na face dele, chicotearam ele, e ele falou, pai, perdoa eles, não sabem o que faz. O maior exemplo é Jesus, igreja. O maior exemplo que nós temos que seguir é Jesus, irmão. Por isso precisamos meditar nessas escrituras sagradas. Ouvinte, se apegue com a palavra de Deus. Medite aí o que Jesus fez, as obras de Jesus. Medite aí nas escrituras sagradas. Siga o exemplo de Jesus. Os exemplos dos apóstolos, dos profetas que obedeceram a Deus e foram fiel até a morte e herdou a coroa da vida. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Amém? Seja um dispenseiro dos mistérios de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos fazer as ofertas. Amém? O pastor Carlos já nos ungiu. Amém, irmãos? Vamos fazer as ofertas. Você que não tem, o importante é a tua presença. Que manhã gloriosa, irmão. Eu gosto de consagração, irmão. Né, irmão? É um culto maravilhoso, irmão. Um culto de poder e de graça. Amém, irmãos? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, abençoa os teus servos, a tua serva. Abençoa a tua igreja. Obrigado por esta manhã gloriosa. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo e dá a vitória. Em nome de Jesus, repreende o devorador, o migrador. Sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode passar com a salva. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor. Amém. Amém? Os irmãos da igreja primitiva, pastores, obreiros, amanhã é Santa Ceia do Senhor. A igreja estará aberta 8:30 da manhã. Amém, irmãos? Venha buscar o poder de Deus e a graça de Deus. Amém? Irmão, uma pessoa está aqui. Deus está repreendendo obra de macumbaria contra a tua vida. Deus está repreendendo, foi feita. E essa pessoa está renovando essa obra e Deus está repreendendo hoje. Pelo poder da palavra dele, ele está repreendendo uma pessoa. Obra de macumbaria. Amém? Você quer a vitória? Amém, irmã. Receba em nome de Jesus a tua vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé. Amanhã o pastor Lídio vai estar à noite. Hoje tem culto à noite. Culto de Pentecoste. Às 18 horas a igreja está aberta. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar. O pastor Lídio vai estar aqui sábado à noite pregando e orando por todos em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração da fé. Deus, obrigado por esta manhã. Agradecemos por esse culto maravilhoso. Abençoa o pastor Carlos do Estúdio E, a sua esposa, que trabalha incansavelmente, Pai. Abençoa as irmãs que estão aqui, a irmã Maria, a irmã, meu Deus, que estão aqui perseverando na oração, clamando, Pai, dê vitória para a tua casa, para a tua família, e nos leve em paz para o nosso lar. Seja curado, ouvinte, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos se despedir bem alegre, igreja. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão todos em paz, em nome de Jesus.